Tonelli. Rio 5972, para o curso localizado 2, QDA 140, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, 5972. São 3305, 2000 pés, livre LS, aposta estabilizado. 2000, livre LS, aposta estabilizado, 3305. Rio 5972, Chan Torres 186. 186, Chan 182. Tower Ground Europa 084, we are on stand 1-1, ready for push and start. Number 0, ready for push back and start up approved, come back ready to push back to taxi. Okay, push and start approved, call you back to taxi, Europa 084. Golo 604. Golo 604, contato radar, sobre o nível de voo 370, Momo Frutti. Momo Frutti, 370, 604. Salvador, boa noite, o Chiné 6224, cruzando 200. O Chiné 6224, sua identificação, pro de toque, desce para 4.000 pés, no 020. Descendo para 4.000 na pro de toque, 6224. In gate 7, then after the hyperzoft turn, continue attacks via engine to hold the point. The air contact tower 118.6, QNH 1020. 1020, Juliet 7 and Romeo via engine holding point 10 and 118.6, Europa 084. Europa 084, how many people on board are there? People on board 142. Okay, 142, thank you. De 6224 do Chanel. Prossiga. Alguma possibilidade de duna? Prisado, duna. Prisado, grato. A 084. Your taxi will be via taxiway India. Ok. Taxiway India, that's understood. 604, chame Recife na 2685, alterna em 2545. 2685, alterna 2545, obrigado. Deu chorando, meu Deus, esse fato. Tem condições de manter as 7h15 para te dar informações após ligar para a Duna? Autorizado, Xenem 6224, reporte na Praia Duna. Autorizado, muito grato, e após a Duna. Triple 5515, acendo a identificação, desce para 4010, 1020 no ajuste, direto bom. Está presente, solicita a proa de campo. Confirme, triple 5515. Autorizado, direto Duna, 35515. Autorizado, Duna, 35515, obrigado. 6224, desce para 2000 pés, 1020 no ajuste. 2000 no ajuste, 6224. Departure, good evening, Europa 084, Puka departure, passing 2300, climbing flight level 390. Europa 084, read a contact on departure, climb and maintain flight level 390, Puka departure. Passo 990, pick up the departure, aeroport 0, report. Assumindo o voo de Duna, é o Xirém 224. Xirém 224, Duna, autorizado ILS X-Ray, pista na zero, aposta estabilizada. Após uma autorizada ILS X-Ray 624. Controle Salvador, muito boa noite, Web 57, 16, Centro da Alfa, está na Proa de Maris. Web 57, 16, sem identificação, chega da Maris, 050, reduza para 200, sem paga nós. 050, já mantém, 250, nós, 57, 16. Trip 5515, confirma velocidade. 240. Tem condições de manter até mais próxima de Duna? Confirma, senhor. Tem condições de manter 240 até mais próximo da posição Duna? Afirmo. Gente. Controle Salvador, boa noite. Xanar 63, 13, cruzando 2000 pés, perfil da El Leda Bridge. Xanar 63, 13, contato radar, bom nível de voo 360, direto da El. 360, direto da El, 63, 13. Xanar 6224, torre 386. 386, boa. 5716, inicie redução para 2209, número 2 na aproximação. Tô, trip 5515, solicita prova externo. Trip 5515, reporte visual com a pista na 0, desce para 2000 pés, é na 020, ajuste. Tá autorizado a prova externo, para o 5515. 5515, negativo para o externo, reporte visual com pista na 0. Reportará visual com a pista 10552. 5716, desce para 3000 pés, 10020 com ajuste, reduza para 2109. Quem está reduzindo agora para 2109, 3020, copiado no meio. Europa 084, contact Recife Center, 126.85, if unable 125.45. Ok, 126.5, unable 125, Europa 084, good night. Salvador, Europa 084. Go ahead. Please confirm the frequencies, please. 126.85, if unable 125.45. Okay, 126.85, 125.45. IP 5515, avistando, presente, solicita prova externa. IP 5515, controle. 5515, avistando, da presente, solicita prova externa. 5515. Tem que avistando, pista na zero, tem condições de completar a aproximação visual. Afirmo, senhor. Autorizado, reporte estabilizado. Reportado estabilizado, 5515. O Xanar 6303, faça nível 1 no 65, chame Recife, 1251, alterne 1-3325. 251-3325, boa noite. Boa noite.